gente decide não insistir nos mesmos erros. É quando a gente percebe que o tempo não esperou, que o passado não se consertou. Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho. E agora lava-me, purifica-me. Sei que tudo que eu quero está em ti. Eu nem Daniel Araújo, senhoras e senhores!